Amizade, lealdade, consideração, amizade de verdade. Eterna união, não se vende, não se compra. Amizade se constrói, é respeito, é conceito que existe entre nós, né, irmão? Amizade que fortalece, né, irmão? Quanto tempo não se conhece, tempo ruim. Mar de tempestade, amigo, superação. Vai, força, coragem, tempo bom. Nego, tudo é uma paz, eu digo superação. Vai, força, coragem, tempo ruim, tempo bom. Nossa amizade é quente, anos de união. Fortalece a corrente. Nada que se corrompe, união faz o bonde. Aqui é um pelo outro, amigo, sujeito, homem. Eu sou amigo do amigo que sabe valorizar aqueles que reconhecem o valor desse rapaz. Nós é o bonde, é o bug, nós é a pura união. Não somos do mesmo sangue, mas somos mais que irmãos. Nós é o bonde, é o bug, nós é a pura união. Nós somos do mesmo sangue, mas somos mais que irmão. Bota fé, nego, nós é exemplo mesmo. Nós é a força da união que só segue crescendo. Nós é leal, preto, nós é real, primo. Pode ser boy ou favelado, sempre conceito. Porque amizade de verdade não importa se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é da pista ou é do gueto, se trabalha ou é do corre, se é do rap ou é do rock. De favelas diferentes, amizades. Amizade que temos, unidos venceremos. Da pista do skatista pros becos do meio, jamais se esqueceremos. De onde nós viemos, lançar o desafio e superar é o que queremos. Com nossa amizade, nossa arte, fazer nossa parte. Nossa amizade, acredite sempre em qualquer fase. Nossa amizade, nossa arte, fazer nossa parte. Nossa amizade, acredite. Amizade que temos, unidos venceremos. Da pista de skatista pros becos do meio, jamais se esqueceremos. De onde nós viemos, lançar o desafio e superar é o que queremos.